a Marilena e Chuí de Indaiatuba, também para São Jorge do Ivaí. Eu amo mesmo sem saber, sem ter notícia alguma de vocês. Invento a vida nos lugares que acho que nunca vou conhecer. Andei por Miradouro, Santa Margarida, Siriri, Vicínio de Almeida, Riacho de Santana e Mucuri. Eu amo mesmo sem saber, sem ter notícia alguma de vocês. E não me importo se o progresso é apenas uma antena de TV, pois o que quero ver é mais, além de carros e sinais. Não tá nos mapas ou jornais, mas ninguém pode ignorar o seu jeito de ser. O seu jeito de ser. Boa tarde, Samambaia. Boa tarde, Salvaterra, Canaã. Pra Conceição do Norte, São João da Serra e Tucumã. Eu amo mesmo sem saber, sem ter notícia alguma de vocês. Invento a vida nos lugares que acho que nunca vou conhecer. Pesquei em Pouso Frio, na Serra do Navio eu me perdi, mas vi o pôr do sol no alto de um morro em Curupi. Eu amo mesmo sem saber, sem ter notícia alguma de vocês. E não me importo se o progresso é apenas uma antena de TV, pois o que quero ver é mais. Quero as tardes madrigais que não estampam os jornais, mas ninguém pode desprezar o seu jeito de ser. Seu jeito de ser. Boa noite, Papanduva. Boa noite, Pacujá e Jucuri. Boa noite, Brejolândia. Já é muito tarde, eu vou dormir, mas amo mesmo sem saber, sem ter notícia alguma de vocês. Eu vou sonhar com os lugares que talvez nunca possa ver. Eu vou sonhar com os lugares que talvez nunca possa ver. E ninguém pode desprezar o seu jeito de ser. Seu jeito de ser. Eu amo, mesmo sem saber.